muita sofrência com Israel e Rodolfo. Se eu tô frequentando esse bar, é que eu sou amigo do garçom. Se eu ouço bem alto modão, é porque tô testando meu som. Não se engane não, imagina se tem alguém aqui sofrendo. Imagina se eu quero que você volte. Imagina se a saudade tá batendo. Se eu chorar põe um cisco no olho. Tô bebendo mas só por esporte. Tô na caixa saudade, a voz de carência. Pra quem acha que eu tô maquiado é só aparência. Tô na caixa saudade, a voz de carência. Vou negando até o último gole. Tô na caixa saudade, a voz de carência. Pra quem acha que eu tô baqueado é só aparência. Tô na caixa saudade, a voz de carência. Vou negando até o último gole. Se ela não voltar, paciência. Se ela não voltar, paciência. Imagina se tem alguém aqui sofrendo. Imagina se eu quero que você volte. Imagina se a saudade tá batendo. Se eu chorar foi um cisco no olho. Tô bebendo mas só por esporte. Tô na caixa saudade, na voz de carência. Pra quem acha que eu tô baqueado é só aparência. Tô na caixa saudade, na voz de carência. Vou negando até o último gole. Tô na caixa saudade, na voz de carência. Pra quem acha que eu tô baqueado é só aparência. Tô na caixa saudade, na voz de carência. Vou negando até o último gole. Se ela não voltar, paciência. Se ela não voltar, paciência. Se ela não voltar, paciência.